The enemy falls of each star on the arrow, you think on our sector. Check on our sector. Após o rio na curtíssima ali, mantém. Documento 18 para reportar estabilizado, 6224. Nova Força Aérea 2561. Dezoito meia. Aérea 2561, plano instrumento para Brasília, 360. Sente, 2561, aguarda só um instante a cópia, o ajuste 10-18. 18. 5972, no solo aos 48, agilize liberação, táxi à direita para o pátio 3. Ok, liberando à direita para o pátio 3, 5972. Ao 9907, no Elias. 9907, reporte visual com campo e aguarda pista livre, 150 graus, 179. Visual, 9907. 3-1-3, decolagem autorizada, 1-1-5-0 graus, 1-1-7-9. Turbulência de moderada forte, tá? Sente, viu? Total sente. Sol 9907, o ajuste 1-0-1-8, tem livre pouso, pista 1-0, 1-5-0 graus, 1-5-9, turbulência moderada na curtíssima pista 1-0, 9907. Tá ciente, livre pouso. Valeu. Bom, se reportará para a descida, 3-5-5-9. Contato passando posição, com de vigilância. Sente, 3-5-5-9. 3-9-3-9-3-9. passa 1400. 313, conforme vigilância. Quatro, uma milha de duna, 2000. Estabilizado o visual? Está estabilizando agora, 6224. Torre, 18-6. 18-6. Para ajudar é o 6313. Livre. 6-4, continue a aproximação, aguarda autorização. 150 graus, 159. 6-2-2-4. Possui autorização do posteiro 2561. O 2561, estou em contato com o centro. A rota do plano de voo é a UPA Zulu 17 para Brasília, confirma. Afirmativo, direto. Gente. Feedback e acionamento, azul 4209, a posição 28. Autorizado, azul, chame táxi. Chamada. Total 9907 no solo ao 52, livre direita, táxi via Alfa até o Pátio 3 já está autorizado. Alfa, Pátio 3, total 9907. O LS passou o externo, baixou, travou. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, 6224. Vai continuar, 6224. Livre pista, passo lá 07. Continua 6313 para evitar a formação próxima da EL, solicita para 220. Livre. Por quantas milhas? Por 35 milhas. Gente. Posse aérea 2561, pronto para cópia? Negativo. Salvador, Brasília, 360, Pesulu 17, pista 10, curva direita, saída gole, transição ao fito, controle 119.35 e o transponder é o 5057. Autorizado conforme 360, Pesulu 17, pista 10, curva direita, gole, o fito 119.35, 5057, outras partes. No pátio de autoridades, acionamento autorizado, chame para o táxi, Força Aérea 2561. Leona. Guará 04, ali mantém pistão 0. A mesma para Guará 04. Controle Salvador, 35515 para descida. 4.000, 1.018. Sendo para 4.000, ajustado no 0, 1.8, 35515. Portão 1, direita agora, 62. A turbulência está bem na curta mesmo, sobre a pista também. Confirme. Informa que a turbulência é bem na curta final, moderada mesmo, sobre a pista também. Vai liberar na Fox 6224. Para o táxi, com 90 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia, alternando o Galeão, azul 4209. Guará 04, 170 graus, 15 nós, decolagem autorizada, pista 90. Preparado, Guará, 4209, prossegue via Alfa Juliette até o ponto esperando a minha escuta. Alfa Juliette na sua escuta, ao ponto de espera, 4209. Guará 04, decola ao 57, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, Guará 04. Torre, pode controlar. Pro 6224, que é a posição 1, pra aí? Afirmo, posição 1. Vazou, boa noite, na 3178, frente do hotel. 178, boa noite, identifique, desça ao 050, chegada Mário. Ao 050, na chegada Mário, tá 38, 3178. Controle, boa noite, Guará 04, decolagem. Guará 04, saída agora e suba ao 260. Saída agora para 260, Guará 04. Oceaner 6313, chame Recife, 1288, informando desvio. 188, 6313. Pronto, parte militar, 2561, pronto, prossegue. O POB do 2561? 4 a bordo. Ok, é posto na interseção por parte da autoridade do 2561. 61, não reportaremos. Foi Gole da presente. Da presente para de Gole, Guará 04. Salvador, boa noite. TAM 3305, formação hotel, posição 7. 3305, aguarda copo, ajuste no 08. 08, 7. Gente, mantém a posição, 2561. Está pronto, azul 4209. 4209, decolagem autorizada, pista 90, 170 graus, 149. Decolagem autorizada, pista 90, azul 4209. TAM 3305, copia. Na sua escuta, prossiga. Recife 330, Peruísque 58, pista 90, esquerda na Pucaracaju. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5056 para o TAM 3305. Sente Recife 330, Upper Whisk 58, 10 a pista, Pucaracaju, 119, decimal 35, 5056 o transponder. Com Correto, 3305, portão 07, chama pronto. 05. Salvador, eu tenho a 3178. Prossiga. Fica um passageiro aqui que não está passando muito bem, é um senhor de idade já. É, pedia a gentileza do senhor aí coordenar com a companhia um apoio médico aí no solo. Com a infraero, confirme. Sim, com a infraero. É que nós temos acesso com a infraero junto à torre para solicitação de ambulância e apoio médico. Da presença desse aparato 2000 na Pro de Duna em forma estabilizada. Então, por que eu falei por cima do senhor aí? Da presente desse aparato 2000, livre LS em forma estabilizada na Pro de Duna. Presente 2000, Pro de Duna, portaremos estabilizado. Então, 3178. 5515, reduza para 2009. 200 para 200, 3515. Na cabeceira, pronto para decolagem, 2561. Boa tarde, tá passando esse aqui. Ano 78, controle. Pergunta pra siga. Apenas poderia confirmar a natureza da emergência, o paciente está dos sintomas? Vomitou bastante, está sentindo muita dor. Sente. Controle de Salvador, boa noite, é o Azul 4209 na saída da El, passa 1700 pés. Da forma autorizada, vigilância, Azul 4209. 4209. Lado Guarulhos 360, via Upper 50, decola da 190 com curva à direita. O controle 11935, transponder 5055, confirme por favor a saída. Dael, Leda Eudes. É o Leda, rede, o gol 1074. Ok, Dael, Leda e após Leda Eudes. Dael, Leda após Eudes, gol 1074. Solo 3305, posição 7, pushback e acionamento. Salvador 3305. 2561, 1970 graus, 15, nós decolagem autorizada, pistão 0. 61, autorizado, 0. Salvador 3305. Chamou a torre. TAN 3305, posição 7, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi. 05. Então, 3178 já foi solicitado junto à torre para solicitar apoio médico à infraero. Então, 3178. Livre ele em forma estabilizada. Gente, 3178, grato aí, reportará estabilizado. Guará 04, chame Recife 1288, Alter 1260. 288 para 00, Guará 0 para 04, boa noite. Era 2561 ao 05, 1935, uma boa viagem. 035, direto, boa noite. Salvador, você era 2561, decolou, gole. 2561, conforme autorizado, saída agora e 360, vigilância. 0360, 2561. Controle, poderia para o Zeca dizer o número da aproximação do trip 5515? 5515 é o número 2, tem um tráfego com passageiro passando mal. Curva à esquerda agora para o 180, limite ao localizador. Ah, ok. Ciente, 180, limitado localizador, trip 5515. E o tráfego à frente está muito distante? A 5 milhas de duna. Ah, ok. Ciente. Salvador Azul 4209 solicita desvio à direita para as informações. Livre desvios. Livre desvios, Azul 4209. Chame Recife, 1288, informando ao mesmo. Recife 288, muito obrigado. 5515, desça para 2000 com 1018. Descendo para 2000 com 1018, trip 5515. Esquerda 140, informe estabilizado. Esquerda 140, vai reportar estabilizado, trip 5515. No 78, torre agora 18.6. 18.6, boa. Passou, boa noite, 3178. Passou externo, baixada travada. 3178, reporte visual com campo, o ajuste no 08. 180 graus com 17 nós. 180 graus, 179. 175 com 17 ajustado, 1018. Tá 3178 autorizado. Livre pouso, pistão 0, 180 graus, 179, 3178. 3178. Informo turbulência moderada na curtíssima da pista 90, ok? Sim, aqui. Comandouro Gol, 1074, está no 62, está próximo do estacionamento. É no 074. De imediato, puxa. Positivo. Mais uns dois minutinhos. Ok, então aguardo aqui, devido a um tráfego da tanque, já está com pouso autorizado e já está com um paciente passando mal, ok, na aeronave. Ouça. Sou saída 2561, no chame Recife agora, 1288, alterne 1260. 288, 260, grato, uma boa noite. T-55-5, chame torre 18-6. Pra torre 118-6, 355-5, boa noite. Oi, Salvador, Guardião, boa noite. T-55-5, estabilizado no ILS pista 10, na sua escuta. T-55-5, continue a aproximação, aguarda autorização. 5-5. Será o posto de parada do TAM? Botão 7. Ela é atrapalhada. 3178 no solo Ozuna 3, vai livrar a direita, vai taxiar Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, vai livrar na frente do portão 3178. Trip 5595, vento 1180 graus, 12 nós, tem livre pouso, pista 10, trip. Pesado pouso, trip 5595, baixada travada. Salvador, boa noite, o Oceanema 224, informação hotel 230, Aracaju. Copio 190.